dificilmente é um projeto de sucesso se não for assente em parcerias profícuas e duradouras. Por isso, o Clube de Ginástica de Olga do Hospital é um projeto de sucesso, porque assenta em boas parcerias com o município e com o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, sem falsas modéstias. É bom, tudo o que enriqueça o desporto é uma mais-valia e, de facto, é muito bom perceber que esta candidatura e esta candidatura aprovada implica novos equipamentos para o Clube de Ginástica e também para o agrupamento. Portanto, só temos de estar bastante felizes com este facto. O desporto é essencial na formação do ser humano, pelas regras, pela disciplina, pelos valores que incute nos atletas. Portanto, estão de parabéns todos os envolvidos e acho que mais motivados ainda devem estar para continuar. Um bem-aja a todos de fundo de coração.